joga na matéria. Isso. Essa eu quero mandar. Pronto, essa é pra todos vocês, mas especialmente você que saiu da sua cidade, foi em busca de um trabalho, enfim, largou sua amada, seu amado em casa. Dá aquela saudade, né? É mais ou menos assim, vai, meu maestro! Faz o solo, meu filho, quero ver. Eu quero pegar do começo de novo, vai! Cabechonado. Mais ou menos assim, ó. Eu tenho que viajar, um trabalho longe de você. Quando a saudade aperta, eu ligo pra meu bem querer. Vou levar no coração tudo que a gente viveu. Meu amor, minha vida, eu sou todo seu. Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus. Segura minha vida, que lá vou eu. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar e tudo vai dar certo com certeza. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar e tudo vai dar certo com certeza. Meu parceiro, Paulinho Paixão. Sou fã, cara. Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você. Quando a saudade aperta, eu ligo pra meu bem querer. Vou levar no coração tudo que a gente viveu. Meu amor, minha vida, eu sou todo seu. Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus. Se cuida minha vida, que lá vou eu. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar e tudo vai dar certo com certeza. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar e tudo vai dar certo com certeza. Certeza. Isso é cabechonado, menino. Bom demais. Vem mais um aí pra machucar os corações apaixonados. Isso é cabechonado.